Escuta lá, Radar 97.8 MHz, Rádio Difusão Online, radarlisboa.fm. Olá, boa noite. São as boas-vindas de Viriato 25, em plena pontinha da antena Radar, para a edição que une as noites de... deixem cá ver... quinta para sexta-feira, está certo. Cryland, e inscreveu-me nos New Cuts em plena fase final de 2008, Don Cavalli, o álbum mal, o álbum Cry Land. I'm going to reel to drown my sorrow. I'm going to reel to drown my sorrow. I'm going to reel to cheer my pain. I'm going to reel to wash my sins. I'm going to reel to wash my sins. I'm going to river and jump right in. I'm going to river and he gets right. Gonna fit it with a teardrop from my eyes. Till the water gets high and overflow. I'm going to river and drown my sorrow. I'm going to the bottom of a river's bed. I'm going to the bottom of a river's bed. Gonna lay my body, gonna rest my head. I'm going to a river and if it gets right. Gonna fill it with a teardrops from my head. Till the water gets high and overflow. I'm going to a river and drown my sorrow. A inaugurar a dupla hora de Viriato 25 por aqui em plena radar Cryland para Don Cavalli. Temas Bloom Uprising, I'm Going to a River, foi o título do tema também Cryland. Gostávamos de vos deixar esta incrível versão de Summertime. Summertime and living is easy. It's summertime and cotton is high. Your papa's rich and your mama good looking. So hush, my little baby, don't you cry. Well, one of these mornings you're going to rise up singing, and you spread your wings and take to the sky. But until that morning, it ain't nothing can harm. Standing by. Iniciais de Viriato 25, entregues todas elas a Don Cavalli, o álbum Cryland. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tirolinhas surge daqui a uns 17, 18 minutos. A hora habitual é 23h30. Acompanhamos esta semana ainda Ana Cristina Ferrão e leituras de Agostina Bessa Luís. Please welcome Lamb Chop. Such finesse, he waved a hornet from a wine glass. that cannot be. And despair. Inside the game pens were the giblets in a plastic bag. A cocktail which consisted of his gin and her balloon. Garnished together with a pearl. Vários outras no arranque de Viriado 25 para Lamb Chop, Wow Wow Wow, neste caso a que ouviram Sharing a Gibson with Martin Luther King Jr. This is my song, don't sing along. It's opinions disarrayed that might are true. Outro este National Talk. My good men, like, from understanding what we are taught now. Like a Pirate Day. In the kingdoms of the well and of the sick. And the hours that it took to think of this. And the road it got the best of you won. Can you see at all? Somehow I knew this wasn't it. Somehow I knew that we would see this to fruition. They said I was a ditzy housewife, and I have the crude opinions of unpracticed men. Pajamas, I still hold my record player. There's a hockey game on the table by the chair. When it rains, your hair begins to curl on the wings of dawn. Disregard the clock that's on the wall. a citizen, but only in the vaguest sort of way. And we will take it to the people, and the people will then take it all away. With our pencils we are righteous and we're rough. Wonder where your education starts. When you wipe your nose upon your kidneys, then Viriato 25, noite dentro do radar, edição quinta para sexta-feira até à 1 da manhã. O regime é 23, 1 da manhã, de segunda a sexta, o que dá também um terço a sábado. Lamp Chop, dois temas para a UIL. Wishes were horses. Lucinda Williams. I turn on you and say those things I didn't mean them. Wish you would bring your love back to me instead of leaving. But I'm

Viriato 25 de noite, dentro do Nova Toga do Lobo até à 1 da manhã. Estamos a caminho, depois de ter deixado para trás os irlinhos da Ana Cristina Ferrão, estamos a caminho de mais uma colher de blues. Franz Ferdinand. Soltas, Viriato 25 a chegar à colher de blues muito perto. Inscrição das mais recentes já de 2009 para os New Cuts School of Seven Bells. I am under no disguise. Sister.

Os guitarristas da escola inglesa de blues, bem a par, se não acima de Eric Clapton ou John Mayall, mas com um percurso errático demais para ter funcionado no mecanismo do êxito. Duas semanas dedicadas na colher de blues a Peter Green. Neste caso, recuperações do repertório do seu projeto mais recente, relativamente mais recente, Splinter Group. À altura para aproveitarmos os minutos que faltam até à meia-noite aqui em Viriato 25 Noite, dentro do radar, para recuperar um dos grandes momentos de inspiração ainda no Fleetwood Mac, Albatross. Peter Green na Colher de Blues com recuperações do seu Splinter Group e ainda resgatado, mas apenas ao vivo, um dos temas compostos no tempo dos Fleetwood Mac, Albatross. Sun Kill Moon, à boleia, até à meia-noite. Moorestown. An attic space overgrown, a photo book, some smiling friends, room maps, New York, Los Angeles. Her walls are Mediterranean blue. Her bed. Sister, pick the hue. Salt water, taffy, Jersey Shore. Blue like the fingernail she wore. Her house is not far from the school. Her mom taught. Her dad's guitar sings open tune, reverberates up through the floor. Our love grew more one summer there. We'd spend our days just driving round. Won't call lots of neighborhoods are framed in charm in Moorestown. O cósmico dos Mogwai está de regresso. 5 de fevereiro, Aula Magna. A intensidade e o psicadelismo de uma das mais aclamadas bandas escocesas ao vivo em Lisboa. Mogwai, 5 de fevereiro, Aula Magna. Apoio Radar. Olá, boa noite. Sintoniza exatamente a Radar. Megahertz. pontinha da antena da Rádio Difusão online, radarlisboa.fm. 23:01 da manhã, regime de segunda a sexta para Viriato 25, a nova Toca do Lobo. notas iniciais para a segunda hora de Viriato 25, entregues a Horace Silver e Drooling. Da segunda hora de Viriato 25, nova toque do Lobo no radar até à 1 da manhã. Hoje cumprimos o habitual schedule com Boomerang perto da meia-noite e meia e na ponta da língua cerca de 10 minutos antes de terminarmos, portanto, à meia-noite e 50. Foi também a inserção dos M83 com Graveyard Gold. James McMurtry, God Bless America. Look yonder, come in, mercy me. Three wise men in a SUV. Corporate logo on the side. Air conditioned, quiet ride. Fried grease. That thing don't run on love and peace. Six gasoline, make that thing go. Now bring your hands up nice and slow. Take us to the land of milk and honey. Sing and dance all night long. What you gonna do? Negotiations just no fun. And it don't serve our interests none. Gonna turn up the heat till it comes to a está maturizado. Foi um bocado pedaços de God Bless America. Vamos saltar porque há coisas a cumprir. Palco Radar aqui na Radar esta semana com os Stone Temple Pilots, atuação no festival Buzzard Fest, junho do distante ano de 2000 em Cleveland, Ohio. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Esta semana, a Radar recorda o álbum que, por breves momentos, tornou o trabalho de Laurie Anderson acessível pelo grande público. Em 1982, a artista avant-garde edita Big Science, um registro que desafia as leis da pop e que, sem nunca colocar de lado linguagens mais vanguardistas, transformou-se num êxito surpreendente. Big Science, de Laurie Anderson, é o álbum de família desta semana. Com Tiago Castro, o álbum de família Laurie Anderson, Big Science, já teve a sua primeira grande passagem ontem, quarta-feira, às 14h, a próxima é ao meio-dia de domingo, e depois ainda há uma recuperação noturna, habitualmente por aqui, logo a seguir, a um final de Viriato 25. I met this guy, and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact, he turned out to be. And I said, oh boy, right again. You. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight. Let X equal X. You know, I can write a book, and this book would be thick enough to stun an ox. 'Cause I can see the future, and it's a place about 70 miles east of here where it's lighter. Laurie Anderson, Big Science, álbum de familiar esta semana com Tiago Castro na Radar. Próxima passagem inteira, meio-dia, acorde cedinho, domingo. Bon Iver, For Emma. Forever Ago, que estava na lista, na shortlist de Radar para os melhores de 2008, à beirinha de mais um boomerang, Okefield River. Lost Coastliners. Ticket in my hand, I'm thinking, wish I didn't hand it in. Cause who said sailing is fine, leaving behind all the faces that I might replace if I tried on that long ride, looking deep inside, but I don't wanna look so deep inside, yeah. Sit down on the prow to wait. There might not be another star further on the line. Look out at each time.

senza riuscire a dormire. Una pistola, sempre, in mano. Il terzo giorno lo sceriffo Wister esce dal pueblo e vede Dark, lontano, risalire la pista che porta al deserto. Monta a cavallo e al passo lo segue. Si lascia portare dalla bestia. Ogni tanto il caldo e la stanchezza lo fanno addormentare. Dopo 3 ore si ferma una sorgente. Pensa che l'indiano potrebbe averla avvelenata, ma riempie le borracce e riparte. Non devo lasciarlo arrivare al deserto, pensa. Ci moriremo tutte e due là dentro. Devo fermarlo prima, pensa. Beve un sorso d'acqua vite. Aspetta che il sole si abbassi un po' all'orizzonte. Poi dice piano: fine del gioco, ragazzo. E parte al galoppo. Dark non sembra accorgersene. Continua al passo, senza voltarsi. Forse sta dormendo. È mio, pensa lo sceriffo Wister. 300 metri, 200 metri, 100 metri. Lo sceriffo Wister estrae la pistola. 50 metri. Dark si volta. Ha una pistola a canna lunga in mano. Mira e spara. Un colpo. Il cavallo di Wister scarta sulla destra, poi frana sulle zampe anteriori e finisce a terra, sdraiato su un fianco. Wister riesce a scivolargli via da sotto. Sente un dolore bruciante alla spalla, poi sente un secondo colpo entrare nella carne dell'animale. Alza la testa, si appoggia al corpo del cavallo e spara 3 colpi di pistola, uno dopo l'altro. Il cavallo di Dark si impenna sulle zampe posteriori e ruota su se stesso scalciando nell'aria. Lo sceriffo Wister sfila via il fucile dalla sella. Dark riprende il controllo del cavallo e parte al galoppo cercando di scappare. Wister mira e spara 2 colpi. Gli sembra di vedere Dark piegarsi sul collo dell'animale. Poi vede il cavallo rompere l'andatura, sbandare, fare ancora una 20 metri e franare a terra. Vede il corpo di Dark sbalzato nella polvere. Addio, ragazzo, pensa. Carica il fucile, prende la mira. Dark sta cercando di rialzarsi. Wister spara. Vede uno sbuffo nella polvere, una 10 metri prima del corpo di Dark. Merda, dice. Spara ancora. Il proiettile va a morire vicino all'altro. Merda. Dark si alza, recupera la sua pistola. Radar.